roda, toda gente roda ao redor dessa tarde, essa praça é formosa e a rosa pousada no meio da roda, no meio da tarde de um imenso jardim. Rosa, não espera por mim. Rosa, menina pousada, não espera por nada, não espera por mim. Roda, toda gente roda ao redor desta praça, esta tarde está morta, e a rosa coitada na praça, na porta, na sala, na tarde do mesmo jardim. Que dia espera por mim? Nova, perdida, calada, não há madrugada esperando por mim. Nova, perdida, calada, não há madrugada esperando.